Salvador, boa noite, Azul 2781, quanto está na sua escuta? Azul 2781, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 170 graus, 2 metros. Linha decola 1-0, 2781. 1099, informação, autorização. 1099, boa noite, Whisky, confere com 15, eu tenho 360, aprovado. Pronto, cópia. 099 atualizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via para Zulu 21, no nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8. Aciona 5157, gol no 099. 360, via para Zulu 21, decola na 10. Controle 0-8, 5-1-5-7, protegimento correto, gol no 099, chame pronto para pushback acionamento, confirme somente seu portão. Mariano 8, 1-0-9-9. 08, gente. Salve, táxi aprovado via pátio principal e Índia. Até o ponto de espera, pista no zero. Ajuste agora no zero, no 8. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. 3197, tem um bom voo. E a parte principal, índia, ponto de espera da 10, 2, 18, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Bono 705, pronto, cópia. Bono 705, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via para November 857, até Moussu, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5163, Bono 705. Correto, vou no 705, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Olha, voo 1168, está autorizado o procedimento? Voo 1168, autorizado. O procedimento LSF foi reportabilizado. Autorizado, ok, estabilizado, voo 1168. Gol no 866. Gol no 866, complete final LS, chame a torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, 1-8-6-6. Salvador, boa noite, Azul 2781 na sua escuta. Azul 2781, contato radar sob essa restrição para nível de voo 160, autorizado direto Elefa. 160, direto Elefa, 2781. Correção 317, ponto de espera pronto. Está 317, ponto de espera. Mantém, ponto de espera, está 317. Meu perfil de saída, eu tenho a aeronave agora no final, a uma milha de espera. Oito, confirme POB, autonomia e alternativa. Estamos com 7 a bordo, a alternativa é Anápolis e a autonomia de 4 horas. 66, agora uma milha do externo, baixado travado, boa noite. Lula 866, ajuste 9018, já visual com campanha. Contar visual, 1018 aguardando 866. Ponte visual, 866. Com 866, visto 1500. 1866, ponto autorizado, pista 10, vento 170 graus, 3 nós. Chuva a partir do ponto médio da pista. 866, sente livre pouso, sente da chuva. Aprovado o pushback acionamento, portão 8, chame pronto para o táxi, voo no 099. Para o táxi, voo no 099. Gente, é o número 2 para decolagem, pista 90, 2584, aguarde autorização para ingresso e decolagem, mantenha a posição. Sou 1866, solo 03, livre na próxima direita, chame só, 31 decimal 9. 31, Torre, boa noite, gol 1168, estabilizado, sinal da 10. Ou não, 168, ajuste 908, reporte visual. Contra visual, ajuste no 08, ou 168. Confirmando, já está visual? Visual, ou 168. 1168, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 3 nós. Sim, pouso, gol 168. Houve uma chuva leve do ponto médio até o final da pista? É, a pista enquanto se molhada, o nono mesmo. Gente, obrigado, o nono de hoje. 3197, ele aí mantém o lugar. Ali, mantém o lugar, tá 3197. A bordo, 3 horas e 25 ao Campinas. Copiado 182-30305 Campinas. O voo no 099 está aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera pitando 0, ajuste no 08. No ponto de espera quando pronto, chama em torre, no 8 do 95. O voo no 099 tem um bom voo. É, 3 horas e 25, 182, Índia via Índia, chama na ponto de espera pronto, 1895, voo. 1099. 866 para ingresso, visual para a nave da companhia. 866, aguarde para ingresso. Tá. Desenvolvimento 7, alinhar de decolagem autorizada. Pista 1-0, vento no 4-0 graus, 2 nós. Autorizada decolagem 1-0, está 3-1-9-0. Taxi Alfa, chama ingresso, Taxi Juliette. Alfa, bandeira para Juliette, voo 1-8. 866, dê passagem ao 37 da companhia, agora está caçando de ponto de espera, pista 1-0 à sua esquerda. Após ingresso, Juliette, portão 04, voo 1-866. Para o tráfego da companhia, Juliette 04, 1-866. Voo 1-168, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, voo 1-168. Alfa 2584, autorizado alinhamento na interseção. Alfa 2584, autorizado. O 3197 decolou ao 09, controle 120, decimal de 0, boa noite. 208, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, ao 3197, Nadael. Não, 3197, boa noite, contato radar, sua parâmetro de voo 320, após 2000, Rui Leda. 320, após 2000, Leda, 3197. Boa noite, gol 1099, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, gol. Mantenha o ponto de espera, gol 1099. Para 2584, decolagem autorizada, pista 90, vento calmo. 2584, livre decolagem. Azul 2781, no chão do centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260288, vai chamar, boa noite. Boa. 099, NM, mantém 1 0. Mantém 1 0, Golf Lima, 099. Direto Alefa 2584. Decolando no 4, controle 1, 20, decimal 80, boa viagem. 208, obrigado, boa noite, gol 099. Controle Salvador, boa noite, gol no 099, passando 1700 na árvore. Gol 1099, boa noite, contato radar, desculpa para nível de voo 360 via saída árvore. 360 via árvore, gol 1099. Sala 3197, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 351-3395, né? aprovada, voo no 705, táxi aprovada, direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 8. O ponto de espera quando pronto, chamei torre 1, no 8, voo 95, voo no 7, 05, tem um bom voo. Autorizada a linha de colar pista 1-0, vento 1-4 0 graus, 2 nós. Séria 2584, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Chama Recife 260, alterna 1288. Controle 1208 0. 1208, gol, 1705. Controle Salvador Golfo 705, decolou, cruzando 1300 pés. Necessita curva direita, está presente. Bono 705, contato radar sul para nível de voo 360, voo direto Leda. Direto Leda ao 360, voo 1705. Gol 10099, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260288, boa noite, Gol 10099. Boa. Controle Salvador, Gol 705, curva direita pro 185, evitando informações. Gol no 705, sempre. Joker 03, controle. Joker 03, na esquerda, prefeito. Joker 03, 65 milhas, Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 190, chame Aracaju, 120, decimal 3. Joker 03, chame Aracaju, 1203, graças. Voador Leandro Gol Gol 1705, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 1339-5. 1251-3395, Recife, gol 705. 621 to Sierra Alpha Echo Zulu, stand by for your copy on this 621, information Whiskey. Panamia 310, boa noite, aciona identificação, desça para nível de voo 050, via cheia da malha. Autorizado, direto status, Panamia 310. Oceané 6310, desça para 2000 pés, reajuste 9019, autorizada, final ISX, é foi repassabilizado. Nono, boa noite, gol 2043, seguinte da WIP, autorização São Paulo Guarulhos. Gol 2046, boa noite, São Paulo Guarulhos, eu dei um 360 aprovado, informação em curso X-Ray. Prepare Dael, transição morte, vergonha de 4, gol 2046. É, confirme nível 360, Dael morte, tá? Confirme o resto. Sim, aguarde para fechar o número 2043. E agora no voo 2 é mais presente. One, it's over their ground. And the 6-1, I just got in touch with the Hisiki Center. He has just found your flight plan, sir. We couldn't find it anywhere in the system, but it has been found already. And they have asked me for some minutes in order to approve the flight plan and the 6-1. As soon as I have it, I'm going to call it with your copy. Gol 2043, na escuta para a cópia. Pronto para copy, Gol 2043. Gol 2043, autorizado para Sierra Bravo, Gol Romeo, via Zulu 10 até Tango Bravo, Eco, nível de voo 360. Pista em 10, primeira curva à direita, saída da El, transição ativa. Controle 120.8, transponder 5401 no Gol 2043. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whiskey 10, Tango Bravo Eco, decola 10, curva direita, saída da El, transição ótima, controle 1208, transponder 5401 no Gol 2043. 5401, cotejamento correto, Gol 2043, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará a controle. Pushback, acionamento, Gol 2043. Botão 7 aprovado, chame táxi, Gol 2043. Bem autorizado, chamará a controle. Oceano 6310, complete final LS, chame a torre 11895. 395-6310. Boa noite, Oceano 6310, LS 10. Oceano 6310, ajuste na 019, você visão campo? Negativo visual 6310. Ponte visual com campo. Oceano 6310. Are you ready to copy? Under 6-1, clear to Sierra Alpha Echo Zulu, Ezeiza, flight level 280 via Upper Zulu 10 until Pubav, then Upper Zulu 16 until Groove. After Groove, you're cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, right third on Dial departure and Mostova transition. Frequency of Salvador departure 120.8. Squawk 5410 and 621. Your readback is correct, under 6-1. Please confirm, are you ready for push and start now? So clear for push and start on gate 10, gate 10 under 6-1. Call me ready for taxi. Chanel 6390, Solos 48, libera direito, Chanel Solos 219. 38, Solos 319, reporta pista molhada, escorregadia. 7, obrigado. Xanem 310, boa noite, aprovado Alfa, chama ingresso da X-Ray, Juliette. Alfa, vai chamar Juliette, Xanem 310. 3258, a torre nos informa que tem um teto de 1.000 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva moderada sobre o campo. A visibilidade? 4.000 metros. Fundo 78 a bordo, autonomia de 4 horas e 14 minutos, alterna com 15. 043, táxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera que está no zero. Ajuste no 019 agora, acabou de mudar o 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. O 2043 tem um bom voo. Taxi a parte, Índia, 10, ajuste no 019, torre 1895, voo 2043. De passagem, um Boeing 737 da Gol em direção com a espera pista no zero. Após o ingresso da Juliette, portão 05, a Xanem 310. Visual com o 37 da Gol, após o ingresso para o 05, Xanem 310. 050, na Rua de Mário, voo no 095. São 3858, desça para 2.000 pés, o ajuste no 019, autorizado a final de acesso e responsabilizado. 2019, reportarei isso aí. Você está lá na Projetap ou o voo 095? Autorizado o ITAP, voo 1096. Plano ITAP, 0906, pode ser que a velocidade se atrapalhe. Gente, vai seguir o traço que está 30 milhas à sua frente. Informa a velocidade de 85. Thank you. 043, pronto, contra da 10. 043, autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento 070 graus, meia dúzia de mais. Livre, alinhar e decolar, não, 10, vou 2043. 261, your taxi is approved by main apron in India, observing an Airbus of Avianca entering gate 05, via India to holding point 0010, turn H now on 019er. At holding point for New York, zero contact tower frequency 118.905. And the 621 has a good flight service. One taxi approved, main apron India, holding point from the V10, turn H from 019er, at holding point, tower 118.905 under 621. 043, decolou 54, chama agora o controle 120, decimal 80. Boa. 1208, bom fim de semana. 2043. Bom, 2043, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 2000, Leda, 43.